Na periferia, o verdadeiro inferno, onde nascemos, vivemos, crescemos, provavelmente morreremos, não conte com o amanhã. A violência corre solta por todos os lados, não há escapatória, salve-se quem puder. Na lei de Satanás, que não teme a morte, talvez não morra tão cedo, que sorte. Vejo crianças correndo em um beco escuro da favela, desespero, conflito entre polícia e bandido. Tiroteio na viela, um corre, corre fudido, já tem corpo estendido no chão. Vejam só, será então um inocente, uma criança que fatalmente é acertada por algum calibre. Seu sonho acabou, acabou. Mundo cruel de periferia, que põe fim a uma vida com uma bala perdida, travada nessa parada entre polícia e bandido. No DPOBO tinha o seguinte título, que o disparo veio da arma de um bandido. Um inocente está morto, mas ninguém quer assumir a culpa. Está formada a injustiça, sofre periferia, sofre periferia. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Aqui, extrema miséria, inseguranças, conflitos, convivência rotineira com a violência. A condição de vida é precária e desumana. Neste inferno não existe recurso pra nada. A carência do serviço público, policiais corruptos, o índice de consumo e venda de drogas é alta. Brigas, intrigas, baixaria, acerto de contas, vacilou, a casa caiu, e aí? Se não aprender o verbo, vai mijar para trás. Pois a lei é não sei, não vi, eu desconheço o fato. Respeito o código para poder viver mais. Vejo crianças brincando sobre poças de lama, contando de 1 a 2, delirando com feijão com arroz. Se adoecer, morre na fila do PS Central. O esgoto, porra, céu aberto. Mês de dezembro, choveu, fudeu, e aí tuta. Alagaram os barracos da Viela 9. Está formada a injustiça, sofre periferia. De crer, mano, sofre periferia. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Aqui inferno brasileiro, ninguém está salvo. Periferia, bairro Pablo, adiante aí, vira à esquerda. Lugar de desova, de justiceiros, que são estiras nativa. Fique esperto, alerta vermelho, inimigo na área, meu irmão. Dispenso flagrante, que são otários, fardados, armados, que abusam do poder, que invadem sua privacidade, violam nossas leis, passam por cima da nossa dignidade. Matam, prendem, humilham suas presas preferidas, adolescentes, jovens negros da periferia, que como sempre são condenados em jaulas, conforme vejo o código penal. Pois essas são as leis no Brasil. Fazer o quê? A impunidade corre à solta pelo esgoto da cidade. Autoridades federais, estaduais, municipais, não agem de forma alguma contra os culpados, e com certeza ainda colabora para o extermínio da população. Está formada a injustiça, sofre periferia. Tá de crer, mano. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Na periferia a lei é diferente, tem gambela, campana e muito pá, pá, pá. Na periferia a lei é diferente, hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Hoje estou vivo e digo e convivo com a morte. Hoje estou vivo e digo e convivo com a morte.